Tá vendo a luz branca? Se vir a luz branca, vai ver seus entes queridos no outro mundo. Impressionante. É difícil achar essas coisas. Tu tá lidando com outro nível de negócios aqui, cara. O que tem pra atravessar um corrente? Como assim? Tem uma roupa? Longa distância? 5, 10 metros. Grande ser magrelo no meio das vadias. Eu fico louco, eu quebro regras todo santo dia. Desculpa se eu não tenho trampo, meu tempo é no que eu aposto. 10 mil na noite, gata, cê sabe que eu posso. Eu sou culpado por esse monopólio. O meu rap no estúdio é minha mina de petróleo. 2 cordões, 100 gramas, tô no luxo, vim da lama. Uma trama e outras clama, e eu só quero noite insana. Beat do kill my vibe, beat do kill my vibe. Só me faça um favor, beat do kill my vibe. Beat do kill my vibe, beat do kill my vibe. Só me faça um favor, beat do kill my vibe. Nos traje mais foda, cê sabe, incomoda fazendo zit. Com as gatona gosta, chamou pro resumo, já sabe a resposta. Se a casa é do parça, a casa é nossa, já pego o conhaque. Chama as bandida que desce de frente, sobe de costas. Sumo, consumo na mesa que eu sumo. Suco é doce, não é suco, assume. Não desacredita, os moleque é novo. Tão fazendo dinheiro igual um vato louco. Terça sem nada, pega as pranchas e vamos pra praia. Chama mais top, enquanto o sol raia, biquíni, tomara que caia. Os irmãos são da minha laia, tenho uma fonte, não é do pai. As minas são zique, joga na cara, por elas assumo que eu tenho maldade. Às vezes eu sumo e ela repara, não para, faz marras em caras, mão mala enchendo o saco. Meu flow na barata, te pega no ato, cê faz um boato. Ela é profissional, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce no meu. Ela é sensacional, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce no meu. Ela é profissional, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce no meu. Sensacional, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce no meu. Ela tem a bunda grande e tá me olhando. Não quero compromisso, só quero te ver sentando. Bem sucedido, no meio dos bandido. Eu não sou um deles, eles vêm comigo pra fazer os planos, sempre faturando. Vestido versátil, igual final de ano. Rap New Year, todo dia, mano. Tomando cavô, sempre ostentando. Já tive mulheres de todos os tipos. As que diziam que me amavam e as que cortavam aqueles vários quilos. A cidade está cheia de competidores. Nós estamos na mesma liga, com diferentes jogadores. Vai, vai, gasta mil em São Paulo ou no Rio. De origem nobre, trap life, no calor e no frio. Coração vazio, mas com o bolso cheio. Ela monta por cima, quer cavalgar igual num rodeio. Coração vazio, mas com o bolso cheio. Ela monta por cima, quer cavalgar igual num rodeio. Ela é profissional, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce no meu. Ela é sensacional, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce no meu. Ela é profissional, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce no meu. Ela é sensacional, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce no meu.